sou da Mielhada. Da Mielhada? E o que é que o trouxe cá hoje? Já conhecia, vim mostrar à minha namorada, que ela não conhecia, e vim aqui a mostrar. Coja, já fomos Fraga da Pena, viemos visitar um bocadinho. Então já conhecia a Praia da Boa e, de facto, dá-lhe sempre vontade de vir cá? Sim, e mostrar a pessoas e saber que elas gostam. Ainda vale mais a pena. Sim. E a água está boa? Foram a água? Sim, muito fria, como sempre. Em relação a esta onda de calor, tinham conhecimento? As notícias chegou-vos até vocês? Sim, sim, sim. E que cuidados é que vocês tiveram ou que têm tido, ou se não tiveram? Eu não tive tanto. Ela teve, espalhou mais creme do que eu. Não estou tão habituado a isso, então sou um bocado baldas. E os maiores cuidados que se deve ter nestes dias, quais é que acha? Os protetores solares, beber muita água, se abrigar nas alturas de mais calor na sombra,